fica com quem fuma. Quem bebe fica com quem bebe. Porque não pode todo mundo. Só fica alegre. Porque não pode todo mundo. Só fica alegre. Ser feliz é uma ciência, mas isso eu sou doido. Todo mundo com todo meu amor. E tem gente que espera o sol, outros se cansam até a uma. Mas quem bebe fica com quem bebe. Quem fuma fica com quem fuma. Quem bebe fica com quem bebe. Quem fuma fica com quem fuma. Fica com quem fuma. Quem bebe fica com quem bebe. Porque não pode todo mundo. Só ficar alegre. Porque não pode todo mundo. Só ficar alegre. Olha aí. Eles reclamam do meu jeito. Dizem que eu sou sem rumo. Só porque eu bebo, só porque eu fumo, só porque eu bebo, olha aí, só porque eu fumo. Quando chega a tristeza e tudo vem ao fim, não tem nem mais cerveja, o que será de mim? Não tem nem mais cerveja, o que será de mim? Mas no final da festa é a tristeza quem se pede. Com quem bebe, quem bebe fica com quem fuma, e quem fuma fica com quem bebe. Quem bebe fica com quem fuma, quem fuma fica com quem bebe. Porque não pode todo mundo só ficar alegre. Porque não pode todo mundo. Com quem bebe, porque não pode todo mundo só ficar alegre, porque não pode. Olha aí! Só ficar alegre. Sofia.